que diriges na multidão, a palpões no traseiro do ilhão. Encontrões nesta confusão de cheiro, peixe a tostar ao sol, a banquete para moscas. E debaixo do balcão está o arsenal de fuscas. Aqui tudo se vende, aqui tudo se compra. Latas, pratas, tenhos, louça, facas, ratas, desenhos, roupa verde, jicas, tenhos para a sopa, produtos variados para todo tipo de caldo. Que seja variado, estive todo o ano em saldo. Olha para todos os lados, só se pode ser roubado. Não esperes um cantador de serpentes que está sentado. Não arrastes os pés, olha a poeira que levantas. Olha a dama quase nua na esteira sem arte santa. E a outra que mexe as ancas com quem te quer lá dentro. Mostra a nota, vai ter que até te saca aqui ao ruim. Dá tudo à pesquinha até chegar a carrinha da azar. Que traz azar quando ninguém adivinha. Guarda a tua cena, eu guardo a minha. E está a bazar, alguém estragou o dia. É a feira surreal, como tudo é um negócio ilegal. É igual, é preciso fazer troca. É a frase mais ouvida, a avenida sem saída. Até a alma é vendida, é a vida surreal. Onde tudo é um negócio ilegal. É igual, é preciso fazer trocos. Sócio, regateia, dá tareia. Sou preciso, esta feira, regateia. Eu tenho tudo, onde vivo. Confusão surreal, povo reclama greve total. Roupas postas no estendal, cadelas mijam no degrau. É febre citadina, como trânsito na avenida. Ainda mais fodida do que rusgas na matina. Saltam tapas de um esgoto, sacas aterram todos os rostos. Mitras passam mão no bolso, sem direito a reembolso. Sete queijo ao mesmo osso, com matilhas em alvoroço. Manos no fundo do poço, acaba a corda no pescoço. Frente becos e trapézio, lomba telas e remessas. Cada verso torrança, já vem-se cranos mesmo em peças. Lutas nos blocos, já vem a rata por uns trocos. Negócios porcos, só pides a quebrar ossos, é a lei. Salve-se quem puder, que nem a terra Lucifer. O destino que dois quer, venha a merda que vier. Os chivos partem vírus, vírus invertam indivíduos. Gritos aflitos, denunciam conflitos. Não evites, não ignores, cotidiano hardcore. A ver em teu redor, seja lá por onde for. Festada de serpentes, ergo o punho, cerra os dentes. Onde sofre muita gente e o futuro é o meu. É a feira surreal, onde tudo é um negócio ilegal. É igual, é preciso fazer trocos. Salve-se quem puder. É a frase mais ouvida, a avenida sem saída. Até a alma é vendida, é a feira surreal. Onde tudo é um negócio ilegal. É igual, é preciso fazer trocos. Sócio, regateia, dá tareia. Sou preciso, esta feira, regateia. Eu tenho tudo, onde vivo. Ruas, calçadas, becos, praças, ações apostadas, em jogos, de cartas, entradas, tascas, janelas, iatas, multas transformadas em casas improvisadas, sirenes, paisanas, rusgas, fugas, vermes, canas, ruas, sujas, cotiludas, luvas, cobrem sanguessugas, testemunhas, ficam mudas, na hora, do julgas, é sido esquisito, o rico e o aflito, cada um no seu conflito, a tentar fazer o beat, adolescentes de pipo, gente de todo tipo, agentes estão comigo no pico, a fumar do perdido, em todos os cantos, relatam cenas chocantes. Os vendedores ambulantes, quando usam altifalantes, e dos fumados, chantes brilhantes, produtos todos quitados, todo tipo de picantes. Na estrada, na feia, porrada, na feira, estalada, na feia, marada, odisseia, cópia, ambulância, dentro, segurança. Amanhã retorna a dança, porque o povo não se cansa. Onde tudo é um negócio ilegal. É igual, é preciso fazer trocos. Salve-se quem puder. É a frase mais ouvida, a avenida sem saída. Até a alma é vendida, é a feira surreal. Onde tudo é um negócio ilegal. É igual, é preciso fazer trocos. Sócio, regateia, dá tareia. Sou preciso, esta feira, regateia. Eu tenho tudo, onde vivo.